Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Você está ouvindo o programa Caminho Santo. E eu quero alertar você para algo que você às vezes pode estar desapercebido. Jesus Cristo está voltando. Meus amados, se nós não tivermos essa consciência de que a qualquer segundo, a qualquer momento, o Senhor Jesus Cristo pode vir e arrebatar a sua igreja, você vai continuar vivendo sua vida de qualquer jeito, você vai viver a sua vida sem o temor que você tem que ter do Senhor, e você tem que entender que você tem que temer a Deus, não com medo de ir para o inferno, não com medo de ficar se Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, mas você tem que temer a Deus por amor. Porque todas as vezes que você se posicionar, querer andar no caminho de retidão, no caminho de santidade, por medo, a chance de você fracassar na fé vai ser gigantesca. Agora, se você quiser andar nos caminhos do Senhor, se você quiser andar em caminhos de santidade por amar a Deus, aí a tua chance de vitória, ela é grande. Porque todos nós, amados, nós carregamos dentro do nosso coração o temor. Agora, é você temer a Deus por amor faz toda a diferença. Eu vou pecar não é porque eu vou para o inferno. Eu não vou pecar é porque eu amo ao Senhor e não quero desagradá-lo. Eu não vou fazer algo que eu sei que o Senhor não se agrada, não é com medo de eu arder na chama do inferno. É porque o Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso e vale a pena andar em caminhos de santidade. Amados, Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que você tire do seu ombro o peso daquela ideia: eu vou para o inferno se eu pecar. Amados, Deus, ele é maravilhoso. De fato, quem vive em pecado, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, ou 7, verso 10, que já está fadado realmente ao inferno. O reino dos céus, ele não vai ser conquistado por aquelas pessoas que vivem em pecado. Mas o objetivo de Deus é que você o ame. Capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas o que Deus quer para mim e para você é que nós o amemos. Que Deus te abençoe. Vamos orar com o Pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar na dispensação e na disposição do Senhor, rogando que o poder de Deus nos envolva e nos preencha da presença dEle. Deus, nós abençoamos a todos que estamos ouvindo e rogamos que o poder de Deus se manifeste poderosamente e graciosamente. Retire de nós, Pai, tudo aquilo que não vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-nos, Deus, a andar no caminho santo, no caminho da verdade, fazendo, Pai, que a Tua boa, agradável e maravilhosa vontade seja revelada a cada coração e a cada alma. Deus, nós suplicamos para que o Senhor possa mudar a sorte daqueles que necessitam, porque a Tua palavra diz que todos que se achegam com humildade na Tua presença são transformados e saciados no Teu Espírito. Mas o soberbo, o Senhor resiste deliberadamente. Então, Senhor, abra as portas e as comportas dos céus e faça com que cada um possa viver esta dimensão tão graciosa, tão maravilhosa, de andar nos caminhos de Deus, de fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Há uma nuvem de glória sobre nós. Recebi um e-mail aqui lá de Santa Catarina, eu não vou falar o nome da pessoa para preservar o nome dele, mas ele diz o seguinte: pastor, estou separado da minha mulher e eu a amo, quero voltar para ela, mas ela se recusa a voltar, não sei qual o real motivo pelo qual ela não quer voltar. Fomos casados há 8 anos, temos 2 filhos e eu comecei a frequentar a igreja e me sinto muito bem lá, mas quando saio, me sinto uma tristeza muito profunda e quero resgatar a minha esposa, voltar com ela e fazer com que Deus age de uma maneira especial. Confio muito em Deus. Meus amados, nós lemos muitas dessas histórias, não é para expor ninguém, porque eu tenho convicção que muitas outras pessoas também estão passando por isso. Então nós lemos para trazer um alento, um norte, um guia para a sua vida. E eu quero te dizer, meu querido ouvinte lá de Santa Catarina, que Deus abomina o divórcio, mas que Deus ama a aliança e o casamento. Então você precisa lutar sim com todas as suas forças, acreditando que Deus é aquele que toca no coração, que Deus é aquele que fala onde nós não falamos e age onde nós não agimos. Então nós rogamos ao Pai que Deus possa te suprir, saciar o teu espírito, te dando esta compreensão que é Ele que fala. É Ele que age, é Ele que se manifesta, e agindo o Senhor que impedirá. Nós pedimos então que você possa permanecer firme na presença de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. E então você terá uma nova motivação, uma nova inspiração de continuar. Se achegue na presença de Deus. Conte ao seu pastor aquilo que está acontecendo contigo. Faça campanhas de oração. Peça aos irmãos que orem. Vale a pena lutar pelo casamento. Vale a pena buscar a reconciliação. Peça sabedoria para alcançar o coração da sua esposa, outrora talvez mandando uma carta, outras vezes uma flor, mas o fato é que Deus nos surpreende, nos agracia. Então, acredite, viva nesta dimensão tão especial e bendita, e você será suprido e saciado na presença de Deus. Nós te abençoamos e queremos convidá-lo a participar do nosso programa através do site pregaçõesevangélicas.com.br. Nós passamos um filme lá, está minha foto lá, numa blusa azul. Se você clicar nesta foto, você vai ver um vídeo de 15 minutos e que a gente fala do começo da nossa história, da igreja, que muito tem marcado o coração de pessoas, e eu acredito também que vai te abençoar. Fique na paz e permaneça conosco no programa Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, a palavra de Deus nos ensina algumas estratégias que nós temos que usar para conquistar aquilo que o Senhor plantou no nosso coração. Deus é quem realiza em vós tanto querer quanto realizar. E eu é que sei que pensamento tem a teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, nós temos meditado a respeito de Josué, como ele conquistou a terra prometida, como ele fez com que o seu exército de milhares de jovens, não tivesse medo e partisse para cima das muralhas de Jericó e para todas as outras cidades. Eles foram conquistando um por um. Primeira coisa que você tem que entender é que Deus, ele faz as coisas gradativamente. Não é simplesmente assim, você já acorda e você já tem uma empresa gigantesca, você acorda e você já está casado com dois ou três filhos, a casa própria, carro do ano. Não. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É algo gradativo. A palavra de Deus diz em Marcos 4 que o semeador, quando semeia, primeiro nasce ali a erva, depois a espiga, depois o grão na espiga. Então, existe uma lei chamada lei da proporcionalidade. É devagarzinho que o crente vai crescendo. Nada nasce grande, simplesmente monstro. E nós não somos monstros, nós não somos dinossauros, nós somos servos do Deus vivo. Então, é devagarzinho que nós conquistamos, que nós crescemos. Agora, qual foi uma estratégia que Josué usou para que o povo não fosse derrotado ou ele não cometesse os erros que Israel no passado cometeu? Por quê? Porque a primeira atitude que Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, você está saindo do Egito, então você vai e conquista as nações. Mas Moisés, ele cometeu um erro grave. Em Deuteronômio, capítulo 1, no verso 21, diz assim: Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe e possua, como te falou o Senhor Deus de teus pais, não temas nem te assuste. Então Moisés e todos que chegaram a ele disseram: Mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram e subiram a região montanhosa e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol. e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolas trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes às ordens do Senhor vosso Deus, murmuraste nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é esse povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais, porque o Senhor é quem vai diante de vós, ele pelejará por vós. E nós conhecemos a história, e a história diz que eles, aqueles homens, fizeram o quê? Derreteram o coração daquele povo. Queridos, qual foi a estratégia de Josué, diferentemente de Moisés? Josué, capítulo 1, no verso 14, ele diz aqui: falou Josué aos rubenitas, aos gaditas, às meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos dos que vos ordenou Moisés, servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés deu desse lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Queridos, lute você com valente. Não lute você com pessoas que vai te desanimar, que vai fazer com que o seu coração se derreta. A palavra de Deus diz que Gideão, quando ele foi guerrear, o que o Senhor falou e orientou a Gideão? Juízes, capítulo 7, no verso 2, diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar de mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil homens. Amados, imagine você, 10 príncipes de Israel fizeram derreter o coração de 3 milhões de pessoas. Imagine se Gideão fosse à guerra com esses 22 mil covardes. Como seria? Um fiasco, um fracasso. Josué, ele chegou e falou assim: olha, as mulheres, as crianças, fiquem para trás. Por quê? Porque luta é feita com homem valente. Então, não se deixe influenciar por quem é medroso. Ah, eu não sei se você vai conseguir não, está muito difícil, não sei não. Seja valente, o Senhor é aquele que te capacita. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus, ele vai te dar habilidade e coragem. No programa de amanhã, estaremos meditando como Josué conquistou a terra prometida, o sonho que Deus tinha colocado no seu coração. Não perca o programa de amanhã, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, deixa eu te contar essa história. Eu estava tomando banho muito cedo, eu acordo normalmente cedo, e cantando, cantarolando. Minha esposa bate no banheiro, na porta, e diz: bem, canta mais baixo, você tem me acordado. E eu fiquei com aquilo. Eu falei: amor, eu estava feliz, adorando o Senhor, depois que ela acordou. Ela disse: mas todos os dias você canta. Eu falei: não, não é possível, eu fiz isso hoje. Então, todos os dias. E aí eu fui pensar e me veio realmente à mente que isso acontecia. E eu fiquei surpreso, porque nem eu me dava conta. Você sabe por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Você tem glorificado o nome de Deus? você verdadeiramente traz palavras de bênção, de gratidão, de adoração no dia a dia com Deus? Ou será que você é daquelas pessoas que está sempre amargurada, reclamando, não satisfeita? Como que você age e vive no seu dia a dia? Eu quero continuar falando sobre a oração do Pai Nosso. Ontem nós falamos acerca da oração do Pai Nosso, e quando nós oramos, nós estamos entendendo a provisão de Deus, quando a gente pede o pão de cada dia. Por isso, entenda que Deus é o Deus da provisão, que produz descanso quando nós oramos. Isso revela que Deus é o provedor, isso demonstra a nossa dependência ao Senhor, logo, o nosso contentamento. Por isso nós pedimos o pão de cada dia, e isso é um grande antídoto para a avareza e contra a ansiedade, pedir o pão de cada dia. Hoje nós vamos falar com você sobre o Deus da restauração, que produz comunhão quando nós oramos. Veja que diz: Pai, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A outra versão fala: perdoe nossas ofensas, é a versão católica, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E a gente usa a palavra dívida como ofensa, e o significado é o mesmo, porque de fato nós somos devedores de Deus quando pecamos. E essa dívida, ela não pode ser paga, ela é impagável. Ela só pode ser paga na medida que recebemos o perdão de Deus. E receber o perdão de Deus significa se arrepender, abandonar e confessar. Para você receber o perdão de Deus, você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Ou seja, abandonar o pecado e confessar o pecado. Arrepender, abandonar e confessar o pecado. E quando a gente faz isso, entenda, você recebeu o perdão de Deus. O salmista diz: feliz, bem-aventurado o homem que alcança a misericórdia de Deus. O perdão de Deus, ele é restaurador. O perdão de Deus quebra toda a culpa. O perdão de Deus, meu querido, leva à quebra da maldição. Veja que a oração do Pai Nosso é uma oração condicional nesse contexto. Ela diz: perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. Veja que é por meio do perdão de Deus que nós temos uma restauração. Assim, todo relacionamento sadio com Deus é fruto, é reflexo do perdão de Cristo. É por isso que ele diz na cruz do Calvário: está consumado. A maldição que outrora pesava sobre nós recaiu sobre ele, e o castigo que pesava sobre ele nos deu paz. O escrito de dívida que pesava sobre nós foi encravejado na cruz do Calvário. Então, receber o perdão de Deus é uma restauração da nossa comunhão. Mas Jesus aqui, ele é muito claro. Ele diz que vai também nos perdoar à medida que nós perdoamos o outro. Então, se eu sou juiz do outro quando ele erra, nós estamos dando essa permissão do Senhor agir como um juízo nas nossas vidas. É por isso que a parábola do servo impiedoso declaro que aquele homem que devia uma quantidade impagável ao rei suplica e pede clemência, e o rei resolve perdoar a sua dívida, mas ele vai ao encontro de uma pessoa no caminho que lhe devia 100 dias de trabalho. Este homem também suplica, implora, e ele diz: não, eu vou te entregar os verdugos, ou seja, eu vou te entregar os algozes, aqueles que vão te colocar na prisão, vão te torturar até que você me pague. E aí o rei fica sabendo disso, manda chamar aquele homem, fala: homem, eu te perdoei uma dívida tão grande e você não teve a coragem de perdoar aquele que te devia. Então, o que você fez com o outro você vai receber agora. Então, é essa relação nós precisamos aprender. É por isso que Jesus disse, assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Quem muito perdoa é muito feliz. O perdão não é um sentimento, é um mandamento, é uma decisão que nós tomamos de pedir a Deus, lave meu coração, restaure a minha vida. E quando nós fazemos isso, acredite, entenda, o Senhor irá nos perdoar. Por isso, Deus, o Deus da restauração, Ele produz comunhão quando nós oramos. Por isso, meu querido, você precisa estar sempre na presença de Deus, clamando por misericórdia, mas também perdoando os teus ofensores. Quem muito perdoa, muito é feliz. Quem muito perdoa, muito é liberto. Mas quem não faz assim, misericórdia, receberá o juízo e a justiça divina. Que não seja assim sobre a sua vida, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, nós estamos terminando o nosso programa, mas louvamos a Deus. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, falando sempre aquilo que nós temos batido na tecla. Santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, alguns crentes, eles se enganam, eles pensam que Jesus é aquele misericordioso, mas a palavra de Deus é bem clara. Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Queridos, não se iluda, você para conhecer a vontade do Senhor, você tem que conhecer a Bíblia, e se ali está falando determinadas coisas para você não fazer, não faça. São pequenas coisas, pequenas bobeiras que às vezes nós infelizmente cometemos, que a palavra de Deus é clara. Ah, pastor, então vai ser impossível entrar nos céus? Não. Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus, Ele nos capacita através do sangue dEle, que nós peçamos perdão dos nossos pecados, e falando, Espírito Santo, guia meus passos, eu quero andar na tua presença, eu quero te alegrar, eu quero fazer o que é reto aos teus olhos. Não negocie com o pecado, não negocie com o pecado. Pastor, eu estou muito tempo sozinho, sabe, puxa, será que eu vou casar? Amados, espere em Deus, Deus tem o melhor para você. Deus, Ele tem sempre o melhor para você, não se precipite, sabe? O Senhor olha ali e está vendo o que está no seu coração. Se você andar com Deus ali, mesmo assim, sabe? A Bíblia diz que bem nenhum o Senhor só nega aos que andam retamente. Então, vale a pena você ser santo, vale a pena você ser puro, vale a pena você falar não ao pecado. Existe um eu decidi esperar. É um movimento de jovens que não estão cedendo à prostituição, não estão cedendo ao sexo de qualquer jeito, é no casamento, espere, Deus tem o melhor para mim e para você. Louvado seja Deus, até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Que você possa andar nos caminhos maravilhosos de Deus. Que a graça do nosso Senhor te alcance nesse dia. Que você seja repleto da riqueza e da glória de Deus. Eu te abençoo, rogando as bênçãos celestiais sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência ou sua ascendência. O fato é, seja impactado, inundado pela presença do Todo-Poderoso. Acesse nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Tem um filme da história da nossa igreja. Acesse lá, clique na minha imagem lá no início, Manancial de Bênção, e você verá este filme e eu sei que Deus falará contigo. Fique na paz, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.